Panorama Agrícola para 10 de setembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro, noite de lua nova. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Eduardo Maia. E o ditado desta sexta-feira é: a paz mental é a recompensa dos mansos. Uma dica para você evitar o afogamento de crianças e adolescentes. Vem aí o Congresso Virtual da Agricultura Familiar. E na entrevista de hoje, Sul de Santa Catarina discute a cultura da banana. Sexta tem também alimento e companhia com o abacaxi. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quando falamos em afogamento, os cuidados com as crianças e adolescentes devem ser redobrados. Em lagoas, açudes, rios, represas e mares, um adulto deve sempre supervisionar a diversão, mesmo que eles saibam nadar. Os perigos não estão apenas em águas abertas. Três dedos de água representam um grande risco para uma criança que está começando a andar. Por este motivo, tome cuidado com baldes, banheiras, piscinas e cisternas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. De 15 de setembro a 15 de outubro, realiza-se o primeiro congresso virtual sobre a agricultura familiar da América Latina. A agricultura familiar no desenvolvimento e na segurança alimentar é o tema do congresso virtual, organizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura em seu escritório do Uruguai, em parceria com o Fórum Rural Mundial e a FAO, órgão das Nações Unidas para a Alimentação. Serão discutidos três eixos temáticos: políticas públicas para a agricultura familiar, segurança alimentar e tecnologia, inovação e extensão nessa área de agricultura familiar. Para você participar dos seminários e colaborar dos debates nesse congresso virtual, digite o endereço eletrônico na internet congresso, em espanhol, com S só, no plural, congressos, iica.org. O arroz preto pode ser eficiente na prevenção de ataques cardíacos e no combate ao câncer, segundo cientistas de uma universidade na Louisiana, Estados Unidos. Eles analisaram amostras do produto cultivadas no sul dos Estados Unidos e encontraram altos índices de antocianina e antioxidantes. Também presente em frutas e vegetais, como o pimentão vermelho, essas substâncias garantem a cor escura do arroz e ajudam na proteção das artérias, prevenindo lesões no DNA que poderiam desencadear o câncer. Uma colher de arroz preto contém pouco açúcar e ainda é rica em fibras, antioxidantes e vitamina E. No passado, o arroz preto era conhecido na China como arroz proibido, porque aparecia somente nas refeições da nobreza. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Fruto suculento de aroma intenso, típico das regiões de clima tropical, o abacaxi é utilizado tanto para o consumo in natura, quanto na industrialização e na culinária. É rico em vitamina C, beta-caroteno, provitamina A, vitaminas do complexo B e minerais como potássio, manganês e cálcio. Outro componente é a bromelina, substância de alto valor medicinal. É uma enzima muito utilizada no processo digestivo e anti-inflamatório. Na culinária, o abacaxi cai bem em pratos quentes e frios. Podemos citar os mousses, bolos, cremes, sorvetes, saladas, sucos e coquetéis. O suco de abacaxi também é utilizado para amaciar carnes. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No dia 16 de setembro, ocorre em Santa Rosa do Sul o terceiro Seminário Regional da Bananicultura, uma promoção da Coperj, a cooperativa de Jacinto Machado, com apoio de várias entidades, entre as quais a IPAGRE. Para falar sobre esse seminário da Bananicultura, entrevistamos o engenheiro agrônomo Délcio Macarini. Délcio, qual é a programação desse seminário de Bananicultura no dia 16? A programação envolve várias palestras em assuntos diversos, né, como controle do mal de cigatoca. A gente enfatiza também a parte de administração rural, com duas palestras. E temos a parte também de recomendações específicas aqui para a nossa região. E tem a última palestra, que é com um pesquisador, um agrônomo de São Paulo, Registro, que vai falar sobre tecnologia de aplicação de produtos, né, na lavoura, na área de banana. Essa seria a programação, né? Além de toda aquela integração, né, que tem entre os produtores e técnicos, né, englobando toda a cadeia produtiva da banana. Délcio, quantas pessoas são esperadas para esse seminário dia 16? Esse é o nosso terceiro evento, né, terceiro seminário. E a gente sempre tem um público em torno de 150 pessoas, né, 150 produtores e participantes em geral, né. Aproveitando a oportunidade, Délcio, qual é a produção aí na região sul-catarinense de banana? A banana, na verdade, esse seminário, ele não engloba somente a região sul-catarinense, né? Ele engloba a região litoral norte do Rio Grande do Sul também. E nós estimamos em torno de 10 mil hectares nessa nossa região de atuação de banana. Então, predominantemente, a produção é de banana do subgrupo prata, né? Que é a banana um pouco menor. Né? Tem a caturra e tem a prata, né? Aqui na região, o que mais se produz é a banana prata, né? Também conhecida como banana branca? Isso, também conhecida como banana branca. Quantas famílias de agricultores familiares dependem exclusivamente da cultura da banana aí no sul catarinense e no litoral norte gaúcho? Olha, a gente não tem esse número exato, né? Mas pelo fato de as propriedades serem pequenas, as áreas serem pequenas, a gente calcula que tenha no mínimo as 2 mil famílias, né, envolvidas, diretamente ou exclusivamente, né, com a cultura, né, da banana. Perfeito. A Coperj já tem exportado banana para a Argentina? Não, na verdade a Coperj não está envolvida no comércio da banana, né? Ela trabalha mais em suprimento com insumos e assistência técnica, né? A gente tem dado um incentivo bastante grande aí para os produtores nesse sentido, né? Mas não na parte de comercialização. Foi feita uma exportação ano passado, mas aí via uma exportadora que no caso não era a Coperj, né? Mas no momento não foi feita mais exportação, não. Até porque o mercado interno está melhor do que o mercado externo, né? Está pagando melhor, né? Por isso que também acaba o pessoal não tendo muito interesse em fazer a exportação, né? Correto. Qual é a estrutura hoje de associados da cooperativa de Jacinto Machado? A Coperj hoje tem em torno de 1000 associados, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul também, né? E tem também supermercados? Supermercado, tem lojas agropecuárias, tem duas no Rio Grande do Sul, e três em Santa Catarina, são 5, né? E também com possíveis expansões aí ainda para esse ano, né? Perfeito. Agradecemos ao engenheiro agrônomo Délcio Macarini, da área técnica da Coperj, a cooperativa de Jacinto Machado, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o terceiro seminário regional da Bananicultura, dia 16 de setembro em Santa Rosa do Sul. Obrigado, Délcio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o evento. Muito obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.